quantas milhas e qual a proa intenciona voar após o mesmo? Sente em Flamau desvio, proa 095 por mais ou menos 30 milhas e após retornar na proa de região Aracaju, 4264. Após o desvio, Aracaju. Sente após desvio, Aracaju, 4234. Uno 649, decolou 53, controle 130 decimal 8, bom dia. Confirma controle 120? 8. 208, muito grato, atenção, 649. Eu vou passar com a estação local, lembrando o terminal. Controle Salvador, decolou 649, bom dia, decolou, se escuta. 649, contato radar, atenção, vigilante. Vitor Charlie Hotel, chame Recife em 1288, ao término 1260. Alfa, da Juliette, o Chanel 626. Chanel 6225, ingresso a Juliette, aguarda o término do reboque para o 02, após ingresso a 01. Ah, fez um então, Corpus ingressa na Juliette, aguardando a Corpus para 01, hoje 6225. Azul 4234, chame o Centro Recife em 12685, informe o mesmo do desvio. Sente, 2085 Recife, 4234, boa. American 239, clear descent to flight level 050, Amman arrival, kilometer 0017, 239. Traffic 2 o'clock, 14 miles, northwest bound, flight level 100, Seneca. Controle, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. Acesso norte, segue agora para sobrevoo na paralela na sua escuta. Trip 5362, estabilizado LS. 5362, torre 1895. 1895, uma boa, é o trip 5362. Salvador, um bom dia, é o trip 5362, LS. Trip 5362, bom dia, continua a aproximação, repassando a embaixada travada, visual com campo, informa que está molhada. Tem, a gente está visual com campo, informará, embaixada travada, trip 5362. Sim, eu tô ligando já. 562, baixado e travado. 5362, ouvindo visual com campo? Afirmo, visual, 5362. 5362, tem entre pouso pistão na zero, vento 170 graus 07 nós, confirmando pista molhada. Gente, o trip 5362 livre pouso na 1-0. Tivemos sensível melhor há pouco. O ATIS está em processo de atualização. Temos 1.500 pés de teto, 3.000 de visibilidade sem chuva. E aguarde novas condições. É 49, chame o centro Recife na frequência 1251. 1251, 1649. Cinco, três, meia, dois, Paulo, cinco, nove, libera a direita, Paulo, 1, 2, 1, décima, 9, bom dia. Direita, 1, 2, 1, 9, 5, 3, 6, 2, obrigado, bom trabalho. Solo Salvador, muito bom dia, o Trip 5362, livrando de vista. 5362, táxi Alfa, Alfa Quilo para o Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3, o 5362, muito obrigado, é um bom trabalho, senhor, bom dia. Controle mais, Juliette Romeu. Siga. Segue na paralela, agora passando através norte de Pituaçu, na sua escuta, sem interferência com as aproximações. Solicita autorização para seguir na vertical da mesma. Na vertical da paralela? Quer ficar na vertical da paralela? Afirmo. E 4 minutos para fazer o sobrevoo da mesma e após liberar o setor em função do tráfego aproximando da América, ok? Agradeço a colaboração, totalmente condicionado na sua, Romeu. 4 minutos está liberado para efetuar sua reportagem. Graças, um abraço. 3, 9 or about 7,070 for 50. Request lower. Clear down 2,000 feet, kilometer 017, come steps, localizer course, 239. Down to 2,000 feet, altimeter 1017, we'll call established on the localizer runway 10, American 239. Mike Juliet, Romeo, mais 2 minutos para livrar o setor. Está autorizado, cruza o eixo da 190, sentido norte, sentido nordeste. Guarde. Aguarda. Mantém o setor aguardando coordenação 14. Vai manter. Juliette Romeu chama a torre para cruzamento. Torre, grato. 1895. 1895. Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Bom dia, solicita cruzamento da 10 sentido norte. Autorizado o presente cruzamento da pista 10, reporte livrando, evitando o sobrevoo da BCR. Importará, muito obrigado. Mike Juliette Romeu, se afasta para o norte. Mike Juliette Romeu, confirma o destino? Vai seguir para interceptar a BR-324 quando autorizar o transfer e controle. Mike Juliette Romeu, ciente, chame controle, analisar o decimal 8. 208, grato, bom dia. Cordão 07, prossiga. Controle, papapá, mais Juliette Romeu. Prossiga. Retornando a sua frequência, já acertou o cruzamento, segue agora para a interceptação da BR-324 e segue sentido Águas Claras. Sim, não escuta. A sua. Cordão 07, confirme sua proa, decola com proa noroeste, é isso, confirma? Ok, eu formo um Robson 44 agora a 2 milhas da cabeceira 17, ele está se afastando do campo, esteja atento ao mesmo, livre a decolagem, o vento é 190 graus, com 8 nós, o altímetro 1017, autorizado 500 pés para a Feira de Santana e reporte fora do solo. Número 7, confirma o poder? Sim, gerado. Polo Guardião 07. Guardião 07, fora 08, controle 120.8. 120.8, Guardião 07. Bom, pedi autorização de reboque aqui da ponte número 7. A ponte número 8. Quem solicitou o reboque? É o Mike Hotel Bravo, aqui na posição 7, parte principal, na ponte número 8. 10, o Guardião 07. Inicialmente no rumo norte, segue inicialmente no rumo norte em direção ao a rotatória, aguardando livrar o tráfego para prosseguir pelo direto feira. Ok, rumo norte, direção rotatória, aguardando para seguir direto Feira de Santana, Guardião 07. Escuta, mais Juliette Romeu. Escuta. Pronto. essa informação após a rotatória, sentido Cia, Paripe, aí nós já estamos com uma chuva ali um pouco mais moderada, ok? Ah, ok, muito obrigado, estamos no visual com você. Ok, graças, quem está aí? American 239, localizer intercept runway site. American 239, call tower 18295. 18295, good day, American 239. Salvador, American 239 or 7 miles, runway 10. American 239, good morning, I have you in sight. Continue approach, stand by, land course, runway 10. Continue for 10, American 239. Control 39 and the runway 10 is wet. The wind now is 190 degrees 07 knots. Clear to land, American 239. Clear to land 10, American 239. Então 07 está livre direto Feira de Santana, informe estimado para pouso. Estima 29 minutos para o pouso, vai sobrevoando a BR-324 até plano de desvio. Aos 4-2 com previsão para pouso em Feira de Santana, Guardião 07 segue em condições visuais ao passar através de Candeias frequência livre. Passar a cadeia, frequência livre, 07. Puxané 6312, 2000 pés, livre LS, acude no localizador 1017. Ok, o controle, Salvador, a gente está querendo fazer uma aproximação atípica aqui, se você me permitir. Pelo nosso radar meteorológico, está feia a coisa aqui para frente, a gente quer fazer um desvio para a direita, manter por enquanto essa altitude de 8000 pés, e vamos fazer uma entrada, tipo um visual pela... para a esquerda ali. Poxa, né? Eu não entendi o que o senhor quer fazer ainda não, mas está autorizado. Ok, a gente está voando na proa do aeródromo de Salvador, tá certo? A gente entra numa perna do vento fazendo pela esquerda. Vou interceptar o Altermark pelo outro lado. Ok, vou fazer o seguinte. Durante a sua aproximação, após o reporte ao término do desvio, que eu vou lhe vetorar pela parte norte do aeródromo para interceptar a final vetorado, 6312. Beleza, essa é a intenção. Muito obrigado. A gente vai manter 8000 por enquanto, tá? Está livre, informe, pronto para início de descida. Perfeito. Controle é Mike Juliette Romeu? Mike Juliette Romeu, prossiga. Solicita atenção ao número 10, próximo da presente posição, para evitar o obstáculo. Mike Juliette Romeu está livre a efetuar a manobra no setor. Temos 4 minutos para manter o setor sem interferir com o tráfego. Agradece e segue para a Ponte Nova. Ah, ok. O setor está livre. Tá. Seguindo como conforme o plano de voo. decola da pista 1-0, curva direita, Dael Lida Motiva, Mike Oscar Tango, Victor Alfa. Aciona 5460, controle 120.8. 400 para Confins, Apesulo 10, até Bridge, Apesulo 16. Decola da 1-0, direita, Dael Lida Motiva. 5460, controle 208. Pesamento correto, sempre 1-0, 6-9-0-8-3. Chamarei. Paulo Salvador, é o gol, Lúcio, é o meu. Salvador, eu vou, Cego Delta. Sou America 239, we'll clear the active taxi gate number 11. America 239, taxi via Alpha, report before Juliet. Alpha, we'll call you before Juliet, America 239. Confirma o gol, chamou o sol. Bom dia, o gol, Cego Delta. Já tem condições de descer? Tá. X-Rio Delta, é isso? Eco, Eco Delta. Pra gente ali na frente do Albert Marker, a gente consegue interceptar. Decisão autorizada até 2.000 pés, efetua o desvio necessário. 2.000, obrigado. Paulo Salvador, é o Mike Castel Bravo. Consiga, Mike Castel Bravo. É, sinalizando o reboque aqui na ponte número 8, ok? Excelente, bom dia. Bom dia, obrigado. Golf Eco Delta. Aguarde o permissão do reboque. Aguardará, Eco Delta. É 312 já efetuou o desvio, já tem condições de interceptar pelo sul. Toma pro ando, agora o externo da 10. Ciente, 2.000 pés em descida. Reporte... pronto para curvar à direita. Vai reportar 6312. Lógica, precisa. Tinha um estado de cola da 7. 500 pés em descida a 5 milhas de Simbra. Vai ter condições de completar em função da altitude ou aceita a vetoração e efetuar a interceptação da final pela parte norte de Simbra. Olha, a gente vai continuar na aproximação. Por enquanto, parece que tá, vai dar. 9-0-8. Gente. Correto, tem o poder de autonomia? Bravo Oscar, ajusta 9-0-9-7, acionamento táxi, decolagem 3895, bom dia. Controle Salvador, é Oxanair 6312. Prossiga. Lá na proite do Rato, em vez de tapar uma fã. 6312, prossiga. Para passando o Alter Marker, interceptando o localizador. Vai ter condições de completar? Vai sim, 6312. 6312, autorizada a final do procedimento, 1017 ao ajuste. Chame a torre 1 no 895. Chamar 71895, Oxalé 6312. Azul 9979, autorizado desvio. Sente 9978, nós lá na proa de cima. Autorizar desvio em descida para 3.000 pés, 9978. Autorizar desvio, 3.000, azul, 9978. Salvador, é Oxané 6312, bom dia. Oxané 6312, bom dia. Cráter igual avistado, cheque o trem. A pista 1-0 molhada, o vento 180 graus, com 09 nós, livre pouso. Vente livre pouso, Oxané 6312. T39 approaching Juliet. Bravo Oscar, bom dia, líder nacional, chame pronto para o táxi. Taxi and Juliet. Xané 6312, solos 21 no direita, 121 decimal 9. 219, 6312. After 8. After 8 will follow me, America, 239. Salvador, pode ser, Xané 6312, pro direito. Alfa Juliette, primeiro 5, Xané 6312. Quero 5, 6312. 4. Confirme. Atingindo 060, 3304. 3304, desça e mantenha 4.017. 4.017, da 3304. Controle, confirme, está autorizado ele X-Ray para o azul 9978? 9978, nesta proa autorizado interceptar a final do procedimento de ILS, autorizado a final do mesmo, 1017-1097, agora sem chuva, visual. Tem se autorizado ele X-Ray para 10, ajuste 10-17, azul 9978. Golf e Eco Delta, na escuta. Chega o parqueamento do Boeing da American Airlines no 11, após iniciar o reboque do 10x7. Após parqueamento da American, iniciar o reboque do 10x7, Eco Delta. Obrigado, táxi, reporte para ingresso 917, Romeu Bravo Oscar. Chega. Seguindo na paralela novamente, solicite a autorização. Para coordenar o sobrevoo posterior ao choque paralelo. Qual é o seu posicionamento agora? Me aproximando pelo setor Luiz de Iguaçu, entrando agora no seu Través Norte. Ok, o Mike Juliette Romeu deverá prosseguir para o litoral. Temos duas aproximações. Litoral, temos uma aeronave não recebeu informação. Mike Juliette Romeu, é presente, segue com o rumo sul pelo litoral e mantenha-se em condições visuais em patamares, aguardando para prosseguir. Patamares visual na zona. Aguarde para iniciar a decolagem, Romeu Bravo. Dan 3304, pode descer guia? 2000 pés, livre LS, reduza para 1800 nós, aborto estabilizado no localizador. Agora 1018, no 018. No 018, recife para 180, desce 2000, Dan 3304. 9978, ajuste agora 1018, completa final, torre no 1895, tráfego à direita, helicóptero, mantendo espera no setor 500 pés, sem interferir com o tráfego. 2095, centros, o 9978. Índia Alfa, ponto de espera, torre 1895, ajustão no 018, boa viagem. Pátio, Índia, Alfa, ponto espera, 290-1895, 9098, 1983. Muito bom dia, tráfego já avistado, continua a aproximação e aguarda autorização de pouso, pista 1, foi 0. Centro, 9978. Bravo Oscar, decola os 27, chama agora o controle em 1-20, decimal 8, mantendo até 2000, tem um bom voo. Obrigado, bom serviço, Oscar. Azul 9978, cheque o trem, pista 1-0 molhada, o vento 1-70 graus com 8 nós, livre pouso, Azul 9978. Contato radar na decolagem, atenção vigilante. 7, cruzando 2000, com vana esquerda, Romeu Bravo Oscar. Estabilizados na 3304. Corre Salvador, gol 9083, ponto espera da 90 está pronto, 509 na final. Cliente, bom dia, mantém o ponto de espera, gol 9083. Ponto espera, 9083. Tá visual com R2 da TAN na final, 2 de Simbra. Negativo em função de informação, vai aguardando, permanecendo na posição presente. Eficiente, mas... um minuto, está autorizado prosseguir com o cruzamento, vai prosseguir para qual setor agora? Ok, agradece a colaboração, Romeu. Vai prosseguir para qual setor? para Itapuã, à direita da 190 sem interferência. No momento vai permanecendo aqui na presente posição por mais aproximadamente uns 2 a 3 minutos, para então prosseguir quando posterior autorização. Mike Juliette Romeu, chame a torre 1-1-8-9-5 e prossegue para o seu voo próximo ao aeroporto. Grato, 1-1-8-9-5, Romeu. Correu, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, bom dia, o ajuste 1-0-1-8, mantém a linha do litoral, reporte na vertical do farol de Itapuã. 1-0-1-8, visual para a nave em aproximação 1-0, segue no pairado na presente posição por mais 3 minutos. Reporta quando para livrar o setor e sobrevoo posterior em Itapuã. Ciente, Mike Juliette Romeu. Romeu. 3304, cheque 3. Passado e gravado, 3304. 3304, pistão no zero molhado, vento 160 graus com 7 nós, chuva leve, tá livre o pouso na 10. Livre pouso na 10, 3304. Testando no portão 7. Bom. Após a passagem do R2 da TAM, e aí manter, cabeceiro no zero, voo 9083. Após a passagem do Airbus, autorizado o alemão seu no 0, voo 9083. Trolley, Romeu para voz, pode chamar o assento. Emi? É o Romeu para voz, pode chamar o assento, não? Ainda não, mas tem escuta ainda, Romeu Bravosca. Senar 6225, ciente da Quebec, Brasília, para as costas. Senar 6225, chamou o senhor? Sim, senhor, é ciente da Quebec para Brasília, pelo fita costas. Pessoal, aos 32, direita 121, décimo 9. Direita 219. Senar 6225, informação em curso, Romeu. Não houve nenhuma alteração muito significativa, não, só um ajuste que agora é 1-0, 1-8. Brasília autorizado nível 3-2-0, Viana Pesolo 1-7, decolador 10, curva direita, Arbor Elefa, aciona 5465, controle opera 1-2-0-8. Crescente agora da altímetro 1-0-1-8, informação Romeu vai checar, autorizado Brasília nível 3-2-0. Via Presolo 1-7, decolando 0, primeira curva direita, saída Arbor Elefa, transponder 5465, controle 1-2-0-8, chamei 6-2-5. Meu Romeu Bravo Oscar, chame do centro Recife 1-2-6-8-5. É, Jorge. Guardião 07, frequência livre. 8. Gente, ao 09, ficará atento ao solo, minha partida 08, azul 9978. 3304, táxi via Alfa Juliette 04, Tati 1. Alfa Juliette 04, 3304. Permanente, Mike Juliette 1. Permanente, Romeu. 02, pronto, cópia agora. Delta mantém escuta. Tá 3179, informação em curso, Serra A única alteração significativa foi com relação ao ajuste, que agora é 1-0-1-8. Prepara a BL da morte e vai guardar a cópia. Eu levo a morte, na Sierra, tente, não fechou. Controle de Salvador, muito bom dia, gol 9083, cruza 1500, espera 7 da Dial. Gol 9083, contato radar, atenção, vigilância. Sobe 400, 9083. Deco Delta, autorizado no ano PES, corredor Sierra, decola 217, curva direita, zona 0125, controle 1208. Sete no POB, ajusta 1018, táxi e decolagem 2895, boa viagem. Acionado 7 a bordo, táxi de decolagem torre 1895, ajusta 1-0-1-8, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, bom dia, livre acionar e chame táxi. Guarulhos autorizado 320 nível. Decola da 10, curva direita, saída da El Leda Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa, onde intercepta o Upper Zulu 1-0 até Bridge, Upper Zulu 1-6, isso aí conforme plano de voo. Aciona 5462, o controle opera no 20, decimal 8. Motiva da presente. Curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Receptor Upper Zulu 1-0 até Bridge, Upper Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, conforme plano de voo. Código 5462, controle 20, decimal 8, na 3179. Fechamento correto, chame pronto no 02, plano 3179. 3179. 1-60 está intencionando efetuar sinal da RNAVE? Negativo, e o ILS Whisky, o Uno 60, inicialmente mantém o perfil da STAR, aguardando autorização para sinal do ILS Whisky. Mantém a STAR aguardando autorização para sinal do ILS Whisky, o Uno 60, graças. Uno 60 após ETAP, mantém o perfil da STAR após ETAP 2500 pés para o servidor 366, sinal do ILS Whisky. Mantém o perfil ETAP 366, Salvador, está 3169, puxa, pega. Zulu 79, com uma forma tipo solo de C, chama ataque. 3179, está reportado. Tá. aqui é com o Delta, Vivi, táxi. E. Ué, só aguarde para iniciar o táxi, como é que é com o Delta? Gol 9083, chame Recife em 1251. 251-9083. Ô, Mike, com Delta livre, o táxi, reporte na Oscar para ingresso. Mike, Juliette Romeu, é a torre. Vale para seu setor, via litoral, até Pituaçu, para então cruzamento com controle para sobrevoo na Ponte Nova. O Mike Juliette Romeu, prossiga para a linha do litoral, aguardando o transferência. Aguardando, Romeu. Muita água aí na cidade? Muita água, trânsito parado em todos os pontos. Orla, Paralela, BR, Bonocô, Suburbana, tá tudo parado, cidade inteira. Ixi. Delta autorizado o ingresso, reporte alinhado e pronto para a decolagem. Se tiver que sair de casa hoje, dá um toque, a gente passa aí pra te pegar. Tá difícil. Pode chamar o controle agora, 1208, Mike Juliette Romeu, bom voo. Obrigado, bom trabalho a todos aí. Controle, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu segue no rumo da Fonte Nova, Arena Fonte Nova. Arena Fonte Nova agora passando o Pico Assunto é autorizado de CD. Autorizado. Grato. No grau com meia dúzia de nós. IP5384, Marcel autorizado, 190 nível, Golf 677. Decola da 10, com a esquerda, Puca, transição Caju. Confirma, Puca, Jamo, Caju. Achar 5466, controle 1208. Nove zero pela Golf 677, decola da pista 10, com curva esquerda, saída pela Puca, Jamo, Caju. 5466, aí vai chamar o controle 1208. Por trip 5384. Procedimento correto, chame 3203 do Pátio 3, trip 5384. 3, posição 4, chamando para posicionamento nesta 5384. E o Xané 6285 no 01 para pushback finalmente. Então, o Xané 6285 no 01 para pushback finalmente. O número 2 já acertou, observa. Comando do solo, faz o TAN que puxa 02 e inicia o chama ataque. Ok, está coordenando após o Airbus da TAN 02 e inicia o pushback de ataque, eu chamei 2. Salvador, bom dia, papapapa, Mike Eco Delta. É o Mike Eco Delta na proa do farol de Itapuã. Confirme, Mike Eco Delta? É o Papa Papa Mike Eco Delta. Decolou no momento, está com a proa do farol de Itapuã. Acionado 0125. Gente, não recebo ainda no transponder. Mike Eco Delta. Segue em condições visuais, ajuste ao altímetro 1018. Possibilidade de acender para 1500 em proa direta para P3? mantenha-se em condições visuais, segue direto para a plataforma, reporte a 20. Ok, vai solicitar 1000 pés realmente, ok? Vai manter 1000 pés. Gente, no meu pé. Transporte, senhor B2-06, alternativa Galeão, 4 horas. Nada. Zona 0-1-8, boa viagem, Gol 3-1-7-9. Ok, 0-1-8, até o ponto de Via Índia, torre 1-1-8-9-5, uma boa semana. Confirma se tem a marcação agora do transponder. O Mike Eco Delta? Afirma. Mike Eco Delta recebendo transponder, porém sem a indicação de... Corrigindo, estou recebendo agora a altimetria incorreta aqui. 129. Nós estamos nivelando agora em 1000 pés. 5503, controle 1208. Marcando 12.800 pés. Ok, muito grato. 58 aerovia. 5503, eu transpondo 208, controle 6302. Controle, o Mike Acudelta resetou aqui o equipamento. Poderia confirmar a indicação agora de altitude? Atualização do radar. Porém, ainda recebo 12.800 pés. Autorizado o procedimento com o número 60. O número 60 autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. Boa tarde. Estou em Salvador, 3179, ponto de espera, pista 10, pronto a decolagem. 3179, bom dia, autorizado a alinhar e decolar 10, vento 160 graus com 09 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, 3179. Identificou o Mike Eco Delta. Cuidado, desliga o transponder. Certo, já vai desligar. O número 60 chama a torre em 1-1-8-9-5. Confirmado? Torre em 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, o número 60. Obrigado. Mike Eco Delta, acione o código transponder 0125 na posição normal. Confirmando, é o Mike Eco Juliette, é isso? Gente, o Mike Eco Juliette inicia o táxi, aposto para ingressar na 1-7. Salvador, voo 1-1-6-0 estabilizado, final baixar travada 10. Voo 1-1-6-0, confirme já visual com campo. Avião. Ciente, pistão no zero molhado, autorizado pouso, vento 1-6-0 graus com 09 nós. Voo 1-1-6-0. Autorizado pouso na 10, voo 1-1-6-0. 3179, decola aos 4-8, controle agora em 1-20-8, bom voo. 2080, bom dia. efetuar a manutenção no seu transponder, pois o mesmo indica 12.700 pés. Mas que a coberta mantenha o modo Charlie desligado. Salvador, tá 31179, decolada para Cio Daió, passou 2000 pés. 3179, contato radar, vigilância. 3179. Mike Eco Juliette, autorizado ingresso, reporte liberando para o PAC 5, hangar de Aerostar. Ok, bom dia, Chumé 6225, ponto espera no zero, visual com um gol na final, pronto para decolagem. Chumé 6225, bom dia, autorizado a alinhar e manter após o gol. Ok, após a tarde do gol, alinha e mantém o zero, Chumé 6225.